Eu acho que a gente tá dando muito mole, cara. A gente tá começando a falar no podcast que a gente vai colocar no banner, cara. Se a gente Oi? quer confundir as pessoas, a gente tá começando a falar no podcast que a gente vai colocar no banner, cara. Ah, mas sempre foi assim. Ah, mas se a gente quer confundir as pessoas, cara, o que é particularmente o meu objetivo. Mas o este, cara, tipo, a gente dá dica de algumas, mas tipo, a gente botou o Vegeta no último banner, cara. Tipo, sabe por que o Vegeta tá no último banner? Pra fazer Verdade. ideia. Pois é, cara, exatamente. Verme insolente. A gente fala, tipo, a gente fala duas, três Ah, vendo coisas, meu mas Mongoli. as outras 10. Pô, alguém. Por falar nisso, alguém prestou atenção no por causa do Ray Charles? Ou do Steve Wonder? Nem lembro qual foi que o Evandro colocou no banner. O Ray Charles ele colocou. Ah, alguém lembra por Sim, que foi? Richard. Porque ele é um Não. cara bem legal. Não, cara. Não, eu não lembro, cara. Eu só botei porque o Sigi falou. Mas eu pensei ter ouvido uma referência bem obscura, Cara, alguém cego, assim, eu tá ouvi ligado? duas Mas, vezes. Eu cara, ouvi duas vezes o ninguém. podcast esse fim de semana e eu não vi nada do Ray Charles, Não, cara. mas era uma referência a Geral. alguém cego. Cara, ninguém comentou sobre o Traveco, velho. E eu mostrei pra um colega meu e ele não tinha visto, cara. Até eu dizer pra ele. É, eu. Tipo, será que ninguém viu, cara? Será que ninguém Não realmente sei. viu Ah, a gente deu aquele pinto de spoiler. pendurado embaixo da saia? A gente deu spoiler, Não, eu acho cara. que eu vi O alguém Edson botou lá o comentando, Dead cara. Eu acho que Zapinas. alguém falando, cara. Cara, mas ninguém falou, cara. Eu mostrei pro meu colega meu, cara, dá uma olhada nesse banner aqui. Ah, tá legal o banner. Vocês tá, não tá vendo nada de estranho, não sei o quê. Tá, mas o que é? Tu quer que eu ache um defeito? Não, eu quero que tu enxergue aquele pau de pendurado, coisa. Ele, caralho, filho da puta, como assim? Cara, mas eu tenho certeza que alguém falou, cara. E eu disse. O Kleonos alguma coisa colocou assim, feliz dia das e colocou essa imagem. Ou o Kraus tinha. Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos. Os Super Amigos. Fala galera! Estamos começando mais um Bem-Amixas! Eu Bem-Amixas! sou eu e ninguém mais, e aqui comigo temos o Sigi. Eu! Temos Jogando! o Gariba. Abre as pernas, não se espanta com tamanho da danada! Vai, potranca! Vai, potranca! Ficou muito longo, eu vou editar isso aí. É, te corta. Corta ele. Temos também o Godoka! Vou embora dessa merda. É o Lico, Bora, bora. que faz cair pinto. Temos também o Zwaste. O melhor videogame da SEGA de todos os tempos. E também o Flamer. SEGA! Steve Tem Wonder. putinha da SEGA aqui hoje. Zwaste, por favor, eu estou muito bêbado, então fale a pauta de hoje. Não se preocupe, mano. A gente sabe que você está muito bêbado e está cagando muito litros pra SEGA. Não, não tô ganhando pra SEGA, cara. Eu nunca joguei Mega Drive. Então é isso, amiguinho. Vamos falar hoje do o SEGA Genesis, conhecido no Japão e aqui no Brasil só como Mega Drive, Mega que é uma Driver. banda muito boa. Eu me antecipei a É o você, Mega Sega. Sabia que era? Dirigidor, é o Mega Driver. Mega Mega Driver. Driver. Driver. Não, dirigidor não, motorista, né? Motorista. É o Mega dirigido. Nossa, que nome idiota. Dirigidor. Por que você me fez perceber o nome do console, cara? Eu Até nunca tinha. hoje estava foda o nome, né? Até hoje era foda esse nome, Mega cara. motorista. O Mega Mega motorista. motorista. Então vamos começar com essa porra aí. Ah, Daí não. Senão a gente o. não, senão a gente não começa com essa porra aí. É, daí quem for editar bota uma musiquinha de fundo, pá. E termina com. Deixa o óculos errado. Vai, Vamos lá, galera. Começando então, o poder é de vocês. Por favor, Zoist. O Mega Drive foi lançado no final dos anos 80, né? 89, pela... 88, aliás. 88. Pela SEGA lá no Japão pra substituir o falecido Master System. E ele fez sucesso pra caralho em todo lugar, cara. Ele só demorou pra emplacar um pouco no... na... Tailândia. Nos Estados Unidos. Porque na Tailândia eles estavam mais... Na Tailândia não tem como concorrer, cara, com as... Eles estavam mais preocupados em girar mulher do que jogar videogame, né? Na Tailândia não tem como concorrer com a corrida de barata. Lá na Tailândia, o importante... Na Tailândia, com os ping-pong arremessados da frota. O Joy Stick lá é outro. E veio com gráficos fenomenais, assim, pra época que a gente tava acostumado com o Master System, com o Nintendinho, né? Uhum. Aí veio aquela propaganda com o lobisomem. Porra, quem... Aquilo Altered Beast. Altered Beast. Aquilo lá, meu, vendeu o videogame pra todo mundo, aquela porra. Ele gritando. Ele saiu antes do Super Nintendo. Saiu uns dois anos antes. Ah, uns dois anos, é bastante tempo. Não, mas tava até ligado. Hoje a música de áudio dele é superior à do Nintendo, né? É por isso que o Super Nintendo, quer dizer. Super Nintendo é tão bom assim. Não, é. Porque ele veio depois. É, falando. É que tá, o gráfico do Super Nintendo é bem melhor. Era bem mais fácil programar o gráfico no Super Nintendo. Já o áudio era mais fácil programar no Mega Drive, sabe? Uhum. Ah, programar sim, cara, mas a qualidade de áudio do Super Nintendo também é superior, né, cara? Então, é que tá. Mas a placa de áudio do Mega Drive era boa, só que nego não tinha saco pra programar no Mega Drive como tinham no Super Nintendo, que gravavam, por exemplo, a trilha sonora de Donkey Kong, que foi toda gravada direto no chip, porra. A programação foi direto no chip, não teve código pra ler. Então, pô, no Mega Drive a galera só fazia código e jogava lá e saía de qualquer jeito. Aquele chipzão FM escroto, sabe, que tinha no Master System também. Aí ficava parecendo ser inferior ao áudio, mas de potencial eletrônico, o Mega Drive era muito superior. Uhum, o processador dele era... Era foda. Era foda. O processador dele era 16 bits, né? Parece que o da Nintendo era um 2 de 8, coisa assim. Sim, uma das grandes jogadas do Mega Drive foi o lançamento do Sonic, né, cara? Porque o estágio, o ambiente vai mudando muito rápido e mostra como o processador deles era foda. É, o Sonic veio depois, se não tenho nada, do Super Nintendo ter saído, né? Foi justamente uma tentativa da... Tentativa não, uma forma da SEGA contra-atacar os efeitos especiais que tinha no Mario, exato, né? Que todos os jogos do Super Nintendo tinham efeitos especiais que o Mega Drive tecnicamente não fazia, né? Então eles resolveram eles fazer. Eles fizeram fazer. Exatamente, fizeram fazer. E a propaganda nos Estados Unidos era ótima, né, cara? O Genesis 2, what Nintendo don't, né? Mas se você for ver, até... Se vendia como um jogo pra criancinhas grandes, né? Pra meninos grandes, né? É, pra jovens e jovens adolescentes. Exato, o Nintendo era brinquedinho de criança, né? Mas é porque o próprio Super Nintendo, ele chegou nos Estados Unidos como um brinquedo, não um videogame. Porque o Nintendinho, no caso. É por causa do Crash. O Crash, exatamente. Aí a SEGA pegou essa oportunidade, viu que tava em alta de novo o mercado e chegou com essa ideia de somos descolados, vejam o Sonic, como ele é descolado, cara. E... A atitude. Que coisa. Ele tem um tênis maneiro. Ele tem um tênis maneiro. Ele bate um robô. E ele pode ser interpretado no futuro pelo Nicolas Cage. Nossa! Como ele é maneiro, cara. Como ele é muito mais foda que um encanador obeso. Não é bem assim, cara. Não é assim. Não vamos ficar falando disso. Cara, qual é o objetivo? Qual é o objetivo, qual é o objetivo do Sonic? O Sonic tem o objetivo de resgatar as criaturas aprisionadas por Dr. Willy, do Dr. Willy, ó. Misturando as franquias. Pelo Dr. Robotnik, ou Eggman, depende da versão. Depende do quão errado ele for, né? Muito errado. Ele quer salvar o bichinho da floresta, cara. O Mario quer carcar a princesa. Pronto. Exato. O objetivo do Mario é muito mais válido. O Mario só quer foder, cara. O Sonic, ele quer destruir uma ditadura vigente, cara. Entendeu? Ele quer destruir o Homem-Ovo. Por mudar o nome pra Eggman, eu achei muito triste, cara. Porque Robotnik é foda, né, cara? Ah, Robotnik, tipo, é fodão esse nome, cara. Só que aí foram ser fiel ao original japonês, né? Dr. Robotnik. Dizem que mudou o nome porque tinha. Tinha conteúdo racista. Nossa, porque era um nome russo e tal. Ou mistura de russo com alemão. Ah, não é, cara. Porque os japoneses pirados lá chamaram o bicho de Eggman, né? Desde o começo era Eggman. Os japoneses adoram o nazismo, né? Aí que acontece. Os caras no Sonic do Saturno lá, eles tinham lá escrito Eggman nos gráficos, os caras não quiseram mudar, né? Ah, então agora é Eggman, pronto. Uma preguiça da SEGA da América, velho. A Tectoy não. A Tectoy não teve preguiça, não. Porque até hoje faz Sega Drive. Não faz Sega Drive. Ela aplicou uma putice do caralho comigo, cara, que eu não vou perdoá-los jamais, cara. Eu comprei o Master System no ano que saiu essa merda, né? Aí no ano seguinte eles lançam o Mega Drive, cara. E como é que eu vou convencer o meu pai a me dar um Mega Drive se eu tinha ligado um videogame um ano antes, cara? Recente ajudando. Que merda, cara. Não houve como, cara. Não houve como. Fiquei muito tempo antes de comprar um Mega Drive. Putz, que merda. Cara, Eu fui ter meu Mega Drive quando eu tava começando a lançar o PlayStation, cara. Nossa. Já era por curiosidade, né, cara? Não, meu primeiro videogame, cara, foi o Mega Drive. Mega Drive 3, pra ser exato. Qual que vinha na memória desse aí? Tinha um jogo na memória, não era? Não, não tinha jogo na memória. Ele vinha com o cartucho do Sonic 2. Só tinha Sonic nessa merda, Sonic, cara. Fazer o quê? Não. Olha o Nintendista frustrado aí. Sabe que eu e o seguinte tá aqui só pra causar um caos hoje. Pior que é, cara. Isso, cara. Cara, variava muito o Mega Drive 3. O meu veio com o Sonic 2. O do um amigo veio com o California Games. Nossa. Nossa. E é legal o California Games. Era massa, hein? Se você for parar pra observar. Hã? Pra falar. Ah, se você for parar pra observar as gerações, o Mega Drive já era a quarta geração de videogames, tá ligado? Porque antes a Sega tinha feito mais 3 videogames. Tinha feito o SG-1000, que era um videogamezinho que nem um Atari, sabe? Mas era bem... Esse nome, obviamente, não podia esperar sucesso, né? Pois é. Foi um videogame que ficou exclusivo ao público japonês. E depois dele saiu aquela geração de videogames computadores, sabe? Que saiu o SG-1000. Era o outro da SC e esse é SG. Não. SC-3000 e foi depois do SG-1000. Aí eles viram, essa porra de computador com videogame dá uma merda aí, não vai dar certo. Então, o que a gente vai fazer? Fizeram o Master System, né? Nossa, Master System, o super sistema que vai trazer diversão para a sua casa. E, cara... No Japão cagaram pro Master System, né? Pois é, Nos Estados Unidos cagaram um litro pro Master System. Só fez sucesso no Brasil e na Europa. Sucesso no Brasil. Tem aqui as datas de descontinuação, né? No Japão ele foi descontinuado 4 anos depois do lançamento. Em 89 ainda ele foi descontinuado. Depois na América ele foi descontinuado em 91. Na Europa em 96 e no Brasil ainda não é considerado descontinuado. Parabéns aos envolvidos no Bostil. Notícia básica que em 2012, junto com o Mega Drive, vendiam 150 mil unidades por ano. Mais do que qualquer outro, né, cara? Mais do que o Play 4. Agora, o Play 4 vendeu hoje uma unidade até hoje. No Brasil, a base instalada é de 5 milhões de consoles. Só no Brasil. A cidade de São Paulo toda. Véi, é muita gente com essa porra de videogame, véi. Ô, Flamer, aproveite a sua capacidade intelectual e pedantística. O que significa SEGA mesmo? SEGA é... Como é? Deficiente visual. Sister. SEGA. Service Gaming. Service Gaming. É uma empresa americana que nasceu no Miami. e fazia máquina de pinball. Aí depois ele foi pro Japão, porque o lá tinha muito pachinko, né? Aquele jogo eletrônico de apostas, eles começaram a fazer máquina de pachinko também. Só que isso, pô, cresceu pra caralho a SEGA, aí começou a fazer videogame de jogos eletrônicos em geral. Geralmente pra consoles e arcades também, né? Aqueles, que até hoje a SEGA é forte em fazer arcade lá no Japão. Uhum. Infelizmente, né, como a gente já falou no podcast de arcades que a gente fez há pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás, não. Tempo pra caralho. Isso foi em outro site. Caralho, ainda foi. Sério? Vai estar aí no link, né? Mas faz tempo. É no mínimo 30 podcasts atrás. Então, a SEGA, ela até hoje é forte fazendo arcades. E foi isso que causou a morte dela, né? Começou a fazer arcades cada vez com tecnologia de ponta, de ponta, de ponta, de ponta, de ponta, até que não tinha dinheiro nem fazer mais console que prestasse. Mas voltando ao Mega Drive. No começo a SEGA... Mochila do Mega Drive! Não, depois do Mega Drive. Bota esse vídeo depois aí no post. Passa o link aí que eu não faço ideia. Deixa que eu tô pegando o vídeo aqui. No começo do Mega Drive, a SEGA insistiu com o seu famigerado mascote escroto, o Alex Kidd. Nossa, Alex Kidd ainda existia naquela época do Mega Drive, cara. Mas Alex Kidd era demais, velho. Não vamos falar muito. Alex Kidd a gente até de castle. Cara, eu gostava muito do Alex Kidd. Só os idiotas não conseguem gostar do Alex Kidd. Alex Kidd era muito bom. O Castelo Encantado, uma coisa assim. Né? Cara, então. Alex Kidd e o Castelo Encantado. Nossa. Não, Alex Kidd in the Miracle World. No mundo dos milagres. Esse é do Master. Ele jogava Pedra, Papel e Tesoura, né, cara? Era Papel e Tesoura, exatamente. Teve dois Alex Kidd pro Mega Drive. Teve esse e teve no Mundo dos Monstros. Que no Brasil ganhou uma versão da Turma da Mônica. Brasil não. O Brasil na Terra dos Monstros é do Wonderboy, cara. Wonderboy, justamente. Wonderboy, desculpa. Eu confundo essas merda. O do... Caralho, pera, que eu tô vendo uma merda aqui. A gente tem todo o tempo do mundo pra você, cara. Pode ficar com vontade, gente. Veja depois o que eu mandei. Sim, mandou uma TV que não dá pra enxergar, cara. Né? Tipo, o bagulho tá em 10 pixels por 10 pixels. Desculpa. Ah, é do Nerf Now, né, cara? Aham. Uh-huh. O que saiu foi o Alex Kidd em The Shinobi World, não? Não, esse também é do Master. Caralho, eu só tô lembrando do Master. Acho que o Mega só teve um mesmo, cara. Só teve o Enchanted Castle mesmo. O nosso especialista de Mega Drive só jogou Master System. Saudosista, é diferente. Ele só teve um jogo. Aí a SEGA já logo viu que o Alex Kidd já era uma força a ser considerada fora do baralho, cara. Graças e aí eles botaram esforço na produção de outro, né? Mas no começo o Mega Drive saiu muito bem, né? Inclusive, o apelo pra ele ser o mascote da SEGA foi tão grande que na época ele tinha saído num jogo de corrida, né? Como um mascote de jogo de corrida. Do Racer... Racer de uma droga. Uma das jogadas da SEGA é que eles pegavam os arcades e traziam pro Mega Drive, né, cara? Isso. Como então, dizia, era muito arcade foda, né, cara? Sim. Podia jogar em casa e ficar gastando ficha pra caralho. E tendo que aguentar aqueles caras te enchendo o saco pra compartilhar a máquina. Tendo que aguentar os waste lá batendo em ti. aí o que lançaram? Lançaram o Altered Beast, né? Altered Beast. Vem na primeira levada. Your Grave. Golden Axe. Golden Axe, o. Afterburner, Phantasy Star, Hang-On, né? O Shinobi, esses tudo eram ports de jogo de arcade, né, cara? Uhum. Ó, finalmente achei aqui a primeira aparição do Sonic, isso eu acho na resolução grande. Red Racer, eu acho. Red Racer, justamente. Não é Road Rash? Ah, não. Road Rash. Road Rash é outra coisa. Red Mob. Road Rash sim, é um jogo foda. É um jogo foda. É Red Mobile, na verdade. Red Mobile, isso. Red Racer é outro. Pode ver aí que ele tá pendurado no retrovisor do carro ali, o bonequinho do Sonic. Ah. Ele era incrivelmente bem feito pra época, esse jogo. Apesar dos gráficos pixelados ao extremo. É, hoje em dia, né? Passando no papo, claro, cara. Na época. Mas se você vê, pô, tem até fotógrafos ali na arquibancada e tal. E, pô, pra um jogo de... Deixa eu ver quanto é Red Mobile. Red Mobile é de... Puta que pariu, velho. Red Mobile. De 88 a 89, cara. 91. Um mês... Ah, é, 90, não é. 91. Poucos meses antes de lançar o jogo do Sonic, né? Que quem programou esse jogo foi aquele... O criador do Shenmue, como é o nome dele? Shen. Yu Suzuki. É, Yu Suzuki. É. Porque ele era especialista em criar simuladores e tal. Inclusive, ele que criou o sistema do chaveirinho do Sonic que fica balançando de um lado pro outro. Que retardice, velho. O cara pega tempo de desenvolvimento pra dizer... Não, gente, o chaveiro do Sonic tem que sacudir de um lado pro outro dependendo das curvas que você fizer. Chaveiro? Chaveiro. É essa? Tô falando, como assim? Tu vira a porra da imagem, né? A imagem que o Kramer mandou tem aquele Sonic pendurado ali em cima, sabe? Do carro. Ah, tá. É um mobilezinho, cara. Um chaveirinho de Sonic que fica pendurado ali. Ah, e conforme entendi. Você mexe o carro, ele vai de um lado pro outro. Tá, puta merda. Não, o cara perdeu puta tempo pra fazer uma merda de uma física. Eu não pago. O chaveirinho responde ao movimento do carro. Eu não pago meu Skype grátis pra ouvir isso. Caralho, velho. Não faz sentido isso. Não. Vai botar o Mega Drive! Temos aqui o Sega CD do Mega Drive. 64. Esquece o Sega CD. Pula o Sega CD. Que é a segunda putaria que a Tectoy fez comigo. Tu não investiu no Sega CD não, né, cara? Me fala que você não investiu dinheiro nisso. Eu tenho meu Sega CD ainda. Nossa. Cara, eu acho que vocês fizeram cinco jogos. Inclusive, ele tem em cima do meu armário me olhando. Não, o Sega CD tinha Virtua Fighter, cara. Vai tirando. Virtua Fighter. Cara, se eles fizeram 5 jogos pro Sega CD, eles fizeram muita coisa. Virtua Fighter era o jogo mais bugado do mundo. Mas era muito jogo ruim, cara. O único jogo bom daquele ali era o Sonic, do Sega CD, que era do caralho. Do caralho mesmo. Oh, e o... Não. E um jogo de nave que eu não lembro o nome. É o jogo da nave azul e da outra vermelha que. O Sega CD é que tem uma visão do alto, assim? Não, esse é um Sonic normal, parece os Sonics originais. Lateral, tudo. Eu lembro desse. Viaja no tempo. Eu lembro desse que o Edson falou aí. Ah, é um Sonic. É Sonic CD. É, esse que o Edson falou é o Sonic 3D Blast. Tá, mas e o Mega Drive? O Mega Drive. No Sega CD era do Mega Drive, né? Era acoplado no Mega Drive. Ah, era, entendi. Foi por causa disso que surgiu o PlayStation, na verdade. Né? É, surgiu pra concorrer com o PlayStation, na verdade. É, o contrário. A Nintendo se aliou com a Sony pra tentar concorrer com o Sega CD, que eles achavam que seria bom. De especulação, não sei, né, cara? Era caro pra cacete. Era muito caro. Porque era uma mídia nova, muito, muito nova ainda, o CD-ROM, né? Sim. Não valia a pena. Alguns lá no Japão, tipo. Uns outros consoles TurboGrafx e tal, mas ainda tava começando a popularizar. Aí, o Sega CD foi um estudo de mercado da Sega pra fazer o Sega Saturno, né? Que foi um sucesso. Oh, bom pra caralho. Mas, caralho. O Segui tava zoando ali o Virtua Fighter. Muito jogo que a gente conhece hoje em dia que é bonzão assim 3D surgiu por causa do Virtua Fighter, velho. Não gosto, é importante pra caralho. Não gosto de jogo 3D, jogo o jogo em 2D, desculpa, cara. Sou índio. Sou índio, né, galera? Sou índio. Índio. Sou índio. Yanomami. Yanomami, caralho. Eu tô procurando aqui a imagem do Sega Tower of Power. Nossa. Pra que situação. Bom, mas enfim, vamos voltar pro começo. O que acontece, cara? Por um bom tempo, a Sega dominou, né, cara? Assim, a Nintendo tava se esforçando ainda pra fazer funcionar o Super Nintendo dela, né? Então a Sega dominou sozinha. E até depois que lançou o Super Nintendo, cara, eles demoraram pra, digamos, ficar pra trás da Nintendo isso aconteceu só quando a Nintendo tinha uma versão foda do Street Fighter 2 e a SEGA levou anos pra ter uma versão ruim, mais ou menos boa. Foi dois Champion Edition, né, cara? É, isso. Ah, é o nome do joguinho de nave que também prestava no SEGA CD era o Sylph Head, cara. Ah, Sylph Head era do caralho mesmo. Pô, mas era pro SEGA CD, não era pro Saturno, não? Não, pro SEGA CD o primeiro. Caraca, que foda. Mas enfim, foda-se. Eu mandei a imagem do... E o Sectoid também. Mandei a imagem do Tower of Power aí. What the fuck is this? Tower of Doom. Que isso? Ah, tá. Que isso, cara? Que isso? Não, cara, isso não se jogava videogame antigamente. Pega a CD embaixo, claro. Mega Drive. Pega 32X. Outro em cima, outra versão. E aí várias versões de jogos. Esses jogos que tinham complementos de add-ons, né, cara? Cara, pra que isso? O Power Base Converter, o Clinic Art, o X-Band Modem, que aí você poder entrar na internet. Internet. Você imagina a internet no começo dos anos 90, cara, como era legal. Você lembra como é que era? No Mega Drive. No Mega Drive. Mas aí é que entra nossa querida Tectoy, trazendo pra vocês o Telebradesco Residência, que era um cartucho do Mega Drive que você usava pra fazer transferências bancárias no banco, no seu Mega Drive. Pra quê, mano? Tipo, o que Telebradesco? E eles aproveitaram gráficos do Space Harrier. Eu tô vendo isso, cara. Tipo, não tô acreditando. Só isso. Tipo, eu tô vendo, mas não... Primeira vez que eu fiz, não dá pra assim, pra é o cartucho aí, ele vem com um adaptador de modem pra telefone daquele de 4 pinos, sério. Nossa, mano, tipo... Bradesco, existe Bradesco ainda. Existe. Até o Unibanco não existe mais. É, não em nome, né? É, não em nome. Se você fizesse o Konami Code, você deixava o dinheiro em sua conta, né? Seria foda, velho. Ai, velho. Muito errado esse negócio aí. Tinha vários pra conectar à internet. Inclusive, tinha o primeiro sistema de games on demand. Foi no Mega Drive, com um cartucho que você conectava à internet e jogava o jogo que você queria pela internet. Devia funcionar, que era uma maravilha. Ah, com certeza, funcionava muito bem. Os caras cagando já, né? Tá foda. Qualquer tecnologia que tu queira usar assim, de primeira não vai dar certo, cara. Cara, essas coisas de 32X, de Sega CD, era suporte de vida pro videogame, né, cara? Sim. No momento que a Super Nintendo começou a ficar muito forte, a Sega começou a lançar essas porra pra tentar ampliar a vida do negócio, né? Em vez de lançar uma porra de um console novo, eles ficavam tentando melhorar o outro, né, cara? Acho que eles não lançavam console novo por falta de tecnologia nova, né, cara? Ou vocês acham que é? Eles investiam em tecnologia errada, cara. O problema não é isso. O cara não vai lançar um videogame depois de 2 anos, porque ele vai ter que lucrar com o que ele lançou primeiro, senão não adianta nada, tá ligado? E aí, o pessoal que comprou o Sega CD não comprou o 32X, cara, porque sabia que ia ser a mesma bosta do Sega CD, cara. Pois é, mano. Já se sentiram enganados, como eu? E aí. Às vezes a gente fala com propriedade, né, cara? Muita, é tristeza. Eu tenho uma coisa bonita aqui pra mostrar pra vocês, que isso aqui, ó. É um Mega Modem que você usava pra jogar com seus coleguinhas jogos de Mega Drive pela internet. Aquela poderosa internet do final do jogo. Tipo, poderosa! Cara, tipo, eu não fazia... Imagina essa época, cara. Que porra é essa? Tipo, isso não existe pra mim. Aqui pra nós, né, cara? Isso aí não é realidade pra gente. Sim, é tenso. Não, de jeito nenhum. Não tem. Cara, é pra nós sim, porque eu tô lhe mostrando agora o MegaNet, cartucho da Tectoy pra conectar a internet. Nossa, Tectoy. Meu Deus, Tectoy inovando pra caralho, cara. Olha na caixa ali o gráfico, que bonito que era, ó. Nossa, eu tô olhando ali o mensalidade de 5 reais por 30 ligações por mês. Primeiro 2 meses de serviço gratuito. Na época, 5 reais era tipo Era eu tipo pra comprar a casa própria, né, cara? mas veja um detalhe. Impulsos eletrônicos não incluídos. Ah, viu só? Tipo, se fode aí, mano. Necessário interurbano pra regiões fora da grande São Paulo. É, cara, não era uma coisa muito... É. Aqui, ó. A partir de julho, acesso local disponível para cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Distrito Federal. É, saca. Só tinha pra São Paulo, tá ligado? Essa merda. Era. É, então, né, nesse pedaço só tinha pra São Paulo, cara. Cara, olha que legal, eles imprimem uma caixa com datas determinadas assim, sabe? Essa merda atrasou e ficou lá, a partir de julho. Julho de que ano, porra? Julho de 2015, né? Você quer arriscar? Necessário interurbano para regiões fora da grande São Paulo. Cara, era 5 minutos e você tinha que vender sua casa pra pagar a conta do telefone. Que era caro pra caralho. Cara. Muito fodido, né, mano? Ai, cara. Era 5 minutos de internet, você ia passar 2 meses usando os 2 lados do papel higiênico pra limpar a bunda, cara. Eles tão fodidos que ia estar. O impulsos eletrônicos antigamente era caríssimo, velho. Que o telefone era pra mudar, caralho. Você pagava uma faculdade com a ligação telefônica, cara. Aqui no alto tá escrito, ó. Primeiros 2 meses de serviços gratuitos, cara. Você economizava R$10, mas pagava os outros 750, assim. Era tranquilo. Galera, vamos falar do que importa agora, então. Os jogos, né? Falar dos jogos. Não, isso era tudo introdução, mano. Né, cara? Era só introdução. A SEGA mudou muito o cérebro, né, cara? No começo, chamando uns caras foda pra trabalhar com ela. Tipo o Michael Jackson. Na época que o Michael Jackson, ele era poderoso pra caralho, né? Hey, Michael. Um Walker, cara. O Yuzo Koshiro, cara, um dos melhores compositores, assim, do Japão, né, cara? Os caras amarraram um contrato de exclusividade com o cara por um tempão, né? Os melhores programadores de game. Muitos saíram da muitos saíram lá da... Qual é o nome daquela puta, daquela empresa que faz jogo de RPG americano, de japonês, qual é o nome? Nintendo. Eu ia dizer Nintendo. Square Enix. Square Enix. É, antes elas se juntarem, né? Muita gente de programação saiu dali e foi pra SEGA fazer o Phantasy Star, tá ligado? Phantasy Star. Foi o primeiro cartucho brasileiro que tinha save já no cartucho e tal. É, até que tá achando umas coisas boas mesmo. Tá dizendo Phantasy Star no Master System, por exemplo. E o foda é porque a tradução era bem cagada. A galera traduzia do japonês pro inglês pra e adaptava pra ficar bem pequenininho o texto, sabe? Que era quanto menos a gente escrever em programação aqui, melhor. Aí a Toy pegou pra traduzir pra português, sabe? Vindo da versão americana já. Então esses RPGs, tudo tem um texto pequenininho, você tem que interpretar, que nem interpretar a Bíblia, sabe? Parar, pegar aquele pedacinho de história ali e tentar imaginar o resto. E pegar e falar, olha, a água muda de cor aqui, deve ser por quê? E acabava o texto! E caralho! O quê? Por que o quê, porra? Vamos ver o... Phantasy Star 2 aqui, ó. Foi o primeiro do Mega Drive. Nossa, Phantasy Star 2 é muito complicado. Não. Muito... Inclusive, é muito... isso aqui. Ah, é o 3 que é complicadíssimo pra caralho. É, então, porque tem aquelas gerações e tal. É. Esse 2 aqui, ó, olha que cenário bonito de batalha. Isso aqui não é oficial, não era pra ser assim. Isso aqui são as linhas de anti-aliasing, tá ligado? Que eles iam colocar as várias camadas de texturas, tudo. Isso, pra parecer um cenário com profundidade. E erraram aqui, e o jogo inteiro tem esse cenário azul de bosta. Pois é, porque até o Phantasy Star do Master tinha cenário nas batalhas. O 3 e o 4 tem cenáriozinho bonitinho. Inclusive o do 4. O 3 aqui. Vou pegar uma imagem do 4. Os primeiros até que lance de. Pelo menos no Mega Drive, né? De RPG, assim. Tem aqueles lances de cutscene, né? Que tinha conversa entre os personagens, explicando a história. Olha como era legal. Tipo, e aquele esquema de sobreposição de imagem, sabe? Aparecia uma imagem assim, abrir outra por cima. O estilo de arte bem legal do jogo. Era muito bem feita a arte também. Uhum. Aí, ó, eles contra caralhos. Lutando contra vermes caralhos. Vermes caralhos? Parece um pinto, cara, esse verme. Esse é uma lacraia. Lacratos. Tem vermes de verdade mesmo no jogo, que são gigantes, do tamanho da tela inteira, tá? Que nem Duna. Ah, RPG, o Mega Drive tava bem nutrido, cara. Tinha muito RPG bom no Mega Drive. É, a Lilis, por exemplo, que tá ouvindo aí, ela joga pra caralho o Shining Force. Shining Force, cara. Shining Force 1 e 2. Todos começaram no Mega Drive, né? Uhum. É uma série que porra, cresceu pra caralho, que tem Shining Force até hoje, velho. Phantasy está, infelizmente, né? A gente pode dizer que morreu no 4. Porque o resto é porcaria. Mano, aquele. Rolou o Phantasy Star Online bem mais pra frente, que era mó maneiro, cara. Ah, não, velho. Tá esse Phantasy Star Online 2 aí pra sair um tempão, tem uns bugs bizarros. Que textura de cenário pega em textura de pessoa. Fica a pessoa que dá uma parede. A galera assim, de tijolo. Isso. Que massa. Tá, e quem mais, cara? Qual foi o jogo que você mais jogou pro Mega Drive, de todo mundo aí, tipo, teu jogo preferido, sei lá, ou alguma coisa do gênero? Cara, eu joguei Sonic, não joguei mais nenhum outro. Porra. Cara, um dos meus favoritos é a série Streets of Rage, cara. Nossa, pode crer. Streets of Rage é incrível, cara, é incrível. Cara, não é por nada, eu sempre achei Streets of Rage superior ao Final Fight, cara. Ah, não, aí já tá... É, não, também, já tá também acho, não, é sério, cara, eu sempre achei melhor. O primeiro porque os personagens eu achava mais legal, menos o Hagar, que é foda. Ah, o Hagar é foda, mas mesmo assim, cara. O Hagar é o prefeito, né, cara? É, então. Tipo, agora tem um prefeito que sai pra dar porrada não, em vagabundo, tipo, é superior a qualquer coisa, cara. O golpe especial dos caras não era tipo uma giratória. Eles chamavam a polícia e a polícia metia uma bazuca. Bazuca, lá do começo da fase, cara. Os caras mandavam um tiro de bazuca. E viatura, os caras pegavam uma viatura, isso mesmo. Bazuca e mandava fogo nos meliantes, cara. Era... E tinha uma parada mais legal, tipo o golpe combinado, né, cara? Você dava um golpe, dava um voador na direção do seu amigo, assim. O cara catava assim você e jogava nos inimigos, tinha uns golpes combinados, tinha umas coisas bem legal, cara. Tinha as coisas que você pegava também, tipo, você pegava um cano e acertava quase metade da tela inteira, um golpe só, você matava os inimigos. Tinha jogar de dois, cara, a primeira regra é ninguém pega o cano. É ninguém pega o cano. A segunda regra é eu vou jogar com o negão. Não, exatamente. E a terceira, o frango é meu. Frank, cara, eu vi uma tirinha muito engraçada sobre Street of Rage, que era um tipo, era um mendigo assim, achando um frango no lixo, aí quando ele vai comer, vem o cara do Street of Rage, dá uma porrada nele e come o frango, tá? E o frango todo nojento assim, sabe? Lixo. Porra, e tinha um chefe baseado no Ultimate Warrior, cara, da luta livre. Como não respeitar um jogo que tinha um chefe baseado no Ultimate Warrior, cara? Que era um dos lutadores mais farofeiros da luta livre. O foda é que tinha um chefe muito desgraçado, cara. Tipo na fase de barco que tinha aquelas duas chefes. As únicas mulheres chefes, cara. Era uma desgraça ganhar das duas, porque as filhas da puta ficavam pulando a porra da fase inteira. E era difícil acertar. É difícil pra caralho acertar ela. Você tentava acertar uma, a outra te batia. E você corria do lado da outra, a outra te batia. Era uma desgraça, cara. E todos os mestres, assim, eram dois hits e eles te matavam, né? Uhum. Era desgraça, cara. E você tinha que atravessar a fase inteira sem usar especial, pra usar especial no chefe, cara. E torcer pra ele não te acertar mais de duas vezes, senão você tava fudido também. Agora, eu vou mandar uma imagem pra duas putinhas do Final Fight aí, pra ver se eles preferem o Guy ou o Cody dando esse golpe aí. Mas os dois... Mas, cara, você tem que entender que isso é um desenho. Eu não prefiro nenhum nem outro. Mas não importa, cara. É verdade. Pra muita gente naquela época, era o mais perto que ia chegar... E chegar disso era o máximo, era o máximo da punhetagem daquela. Era o máximo da punhetagem. Verdade, isso é verdade. Cara, um outro beat'em up que você esperava pra dar o especial era o Golden Axe, né, cara? Ah, sim, o Golden Axe. Quanto mais você esperava e pegava aquelas magiazinhas, mais fudido era o seu especial, cara. Sim, sim. Aí um foguinho fuleiro do chão. Ou então uma labareda, ou vinha uma porra de um dragão, limpava a tela toda, cara. Exatamente, ou então um vulcão. Surgiu um vulcão do meio do nada e passava todo ponto, cara. uns pedregulhinhos e aí vinha uma puta de uma avalanche planetária, cara. O Olaf montado no dragão ali. Ah, e a propósito, ó, duas outras coisas que tornam o Trafeage superior, cara. Primeiro, as inimigas mulheres são inimigas mulheres mesmo, não são travestis. Mas... Boa. Segundo, se você quer homossexualismo, tem esse cara aqui do Street Fighter 2, cara. Não, cara, esse, puta, não é que eles ficam encoxando o cara quando o cara morre. Uhum. Não, esse é outro. Não, esse é outro jogo. Ah, é outro jogo? É outro jogo. Puta merda, cara. Esse é cara o Ash. Ele é muito fácil de bater, cara. É muito fácil, cara. Eu pegava uma luz fluorescente assim, né? Olha o frangão lá no fundo. Lá, não, não falo, tá ali. Mas a série do pau no cu cortou o remake que o fã tava fazendo, né? Ô, cara, esse, Mas eu curti aquele que os caras fizeram lá, aquele City of Rage, que tinha todo mundo lá. Acho que foi foi de fã, né? Não foi? Foi de fã, cara. Foi de fã. Os caras fizeram o jogo muito inteiro. Bom, cara. Aquilo ficou os caras chegaram na SEGA, ó, a gente tá fazendo isso aqui, beleza? Ah, beleza, pode fazer. Os caras fizeram o jogo inteiro, quando acabaram, a gente vai lançar. Não. Cancela. Sim, cara, isso foi muito da putagem, cara. Eu tenho aqui porque esse jogo ficou muito bom mesmo. Aí os caras botaram na internet e... Os caras capricharam. Capricharam pra caralho. Pô. Inclusive, vamos pra um debate aqui intenso agora, que é o... Rock'n'Roll Racing do Mega Drive ou Rock'n'Roll Racing do Super Nintendo? Super Nintendo. Pera. Começo. Teve um Rock'n'Roll Racing pro Mega Drive? Teve, com quatro músicas a mais. Não, quatro músicas, caralho. Teve uma música a mais de uma banda que eu nunca ouvi falar na vida. Não são quatro, não? Pera. Não, é uma só. Ah, não. Chupa. Porra, foi mal. Misturei tudo aqui. Não é isso, não. É que a versão. É que eu ia dizer que a versão que saiu pra o computador, que a Blizzard tá oferecendo de graça, corre, negada! É, sério? Só tem uma música. Tá falando sério? Ah, não. Desistiu. É horrível! Desistiu. A Blizzard cagou no pau com o Rock'n'Roll Racing. Porque a internet ficou envoroçosa, né? Quando saiu aquele remake russo. Pô, ficou muito bom, meu. Eu joguei, claro. Uhum. Caralho. Então. A Blizzard pra poder dizer: ah, não, a gente ainda usa essa franquia. Disponibilizaram de graça no site e horrível. Uma música só, sem seleção de personagem, sem seleção de planeta, sem compra de item. Eles não têm mais direito, eles não devem ter mais direito, né? Pra... As músicas, deve, provavelmente tá. Não. Uhum. Inclusive, fizeram só pra não perder a IP, né, cara? Inclusive, o carro que tem lá que você joga é o Fusquinha lá da primeira fase, só que. Com todos os power-ups do jogo, sabe? Aquela mina, a mina vermelha do Hovercraft, o míssel do carro do Earblade, com o tubo do Earblade também. É muito tosco, velho. Tá, muito tosco, tá. Vamos voltar pro Mega Drive, então. O Mega Drive. Cara, qual era a diferença da versão do Mega Drive 64 pro... 64. Pro Super Nintendo, além de uma música a mais de uma banda que eu nunca ouvi falar na vida? Não tinha. Ah, não tinha, cara. Eu achava que a qualidade de áudio do Mega Drive era pior. Nesse jogo. No jogo, sim, as músicas foram um porte mal feito pra caralho. Foi. Isso na verdade acontecia com alguns outros jogos. A música do Street Fighter 2, cara, do Mega Drive, é horrível. O som, em geral, ficou muito ruim no Street Fighter 2 do Mega. Agora tem um jogo que eu não tô conseguindo me lembrar. Acho que é um que é na Idade da Pedra que tem Rock no meio o nome, como é que é? Rockman é... Que tem Rock? Certinho, caralho. Campeão. Prehistoric Chuck Man. Rock. Ah, não, Prehistoric Man não tem Chuck Rock. Man, não, pô. Não, é Chuck Rock, é, eu sei, é. Chuck Rock, sim. Chuck Rock, não lembro dele. Que a versão do Super Nintendo é vagabunda, que a versão do Mega Drive é a original, né, porque foi feito um port. Uhum. Esse eu conheço. Flashback é a versão do Mega Drive, a música, os gráficos, tudo é melhor, cara. Cara, Flashback é muito bom, meu. Flashback do Mega Drive é foda, é muito melhor mesmo. Flashback é aquele dos quadrinhos, né? Isso. Puta, é lindo esse jogo, cara, é muito bom. Comic Sonic também, cara. Out of This World é muito bom, cara. É bonito pra caralho. Out of This World também tá de graça também na Nintendo, viu? Ou na Blizzard não, na autotransmissor não, é o... Calma, é Blackthorn tá de graça. Blackthorn é um dos meus jogos preferidos do Super Nintendo. Tá de graça na Origin, porra. Blackthorn. É, tipo, vocês estão falando do jogo. Tipo, eu joguei no Super Nintendo, né? Mas teve Mega Drive, então. Teve, o Ed colocou aqui o Yu Hakusho, cara, do Mega Drive. Também era muito legal, cara. Pode crer, era bom mesmo. Era bom pra caralho. Era muito bom, mas eu achava difícil pra caralho. Era o Shinobi, o primeiro. Qual o primeiro? Vende ao Shinobi. Ele é foda, é um jogo foda, cara. Cara, incrível. É muito foda esse jogo, cara. Eu acho que é um dos meus favoritos. Mega Drive é o Shinobi, cara. Ele é difícil. Se você não colocar o código lá da Estrela Infinita lá, ele é quase impossível. Ah, cara, eu jogava sem código, né, cara? Não. Moleque pobre, você acha que tem dinheiro pra comprar revista? Olha aí, cara. Eu ia na terceira fase e morria, cara. Sabe aquela fase que tem uma cachoeira que você tem que ficar pulando nos na ponta do tronco da árvore, que é difícil pra caralho de acertar? Ali a gente desiste da vida, cara. Cara, e a trilha sonora é uma das melhores de videogame, cara, assim. Tá nos top 10, cara, a trilha sonora disso aí. Aí era aquele cara, aquele compositor lá, o Yuzo Koshiro, né, cara? O cara tava... Yuzo Koshiro, aham. Uh-huh. Tava arrebentando nessa época. Street of Rage, 9, porra. Um jogo que era muito bom também, e ele era curtíssimo, era esse aqui, cara, o X-Men. X-Men. Eu só podia. Não, X-Men de putaria. Eu tô conseguindo carregar nenhuma imagem desse site que você tá me mandando aí. Sério? Eu tô carregando, cara. Eu não consigo. Eu não consigo ver nenhuma imagem dessas. Ah, tá me zoando. Cara, esse jogo era muito bom. Você podia alternar entre o Wolverine, o Ciclope, o Noturno ou o Gambit. Por que o Gambit, cara? Eu não entendo por que eles botam o Gambit no Clicker. Cara, mas esse era o jogo que você tinha que estar reiniciando o videogame pra poder trocar de personagem? Não, esse aí você trocava, acho que de fase em fase você ia trocando. Aí no final você enfrenta, eu acho que é o Apocalipse, não é? Isso. Cara, o Apocalipse. É bom. O Magneto era o penúltimo, se não tem nada, e depois era o Apocalipse. Era muito bom, cara, porque você tinha uma... Você tinha até certo nível que você podia usar o poder do cara. O Wolverine só podia usar a garra até certo nível. Se você tentasse passar além disso, o bicho ficava louco, cara. Ele começava a agir sozinho, a pular, a matar os caras sozinho. Você perdia o controle do personagem. O que é isso? Qual do capeta, cara? É macumba isso? Foda. Um que eu curtia também, que eu acho difícil pra caramba até hoje, e apesar que isso era uma característica do jogo Mega Drive, principalmente no começo, cara. Eles, como eram ports de arcade, muitos deles... Eles eram relativamente curtos. Uhum. Então, e bem difíceis, tipo. Isso, what? Alter. Rise for Young Graves. Rise for Graves. A única coisa que eu sei desse jogo é essa frase, tá ligado? Pô, o jogo de era de fato. Aí era demais, cara. Era um gané fuleiro que virava o Robocop. Era muito fácil. Strider, né, cara? Que é coisa mais difícil que aquela desgraça. Strider? O que era o Strider, velho? Cara, Strider era um jogo... Cara, é. Vou pegar vídeo, não vou pegar nem imagem, vou pegar vídeo pra te passar, cara. É, o ainda era um jogo... Lançou uma versão, lançou um Strider pro PlayStation que é bom, cara, mas o do Mega Drive ainda é melhor, cara. O do Mega Drive era insano, cara. Insano, assim, uma desgraça, você não consegue. Nem na primeira fase, é horrível. Aparece um monte de moto aqui. Cara, Road Rash, né, velho? O Road Rash eu lembro do. Road Rash eu lembro do Mega Drive, cara. É, saiu o primeiro pro Mega Drive, Road Rash, cara. Não, saiu o primeiro pra o Master System. Era bem fraquinho assim o jogo. Master System, cara? Aham. Uhum. Era daqueles cartuchos azuis especiais, sabe? Aquele carrinho que a gente já ia. É, o cartucho que o bicho é parado, assim. Se a gente ia jogar esses cartuchos, cara. Que bacana. A capa era bem... Demonstrava como era um espírito de amizade o jogo, sabe? Olha como a capa denotava amizade. E esportividade, espiritualidade. Esportividade, uhum. É o fair play, chama, né? Puta que pariu, né? Vai, cavalo. Eu nunca esqueço do... Tinha um Road Rash que eu jogava no PlayStation, eu acho que era. Jailbreak! E era aquele, que estrogava de dois, o cara, tu ficava num sidecar batendo no jailbreak. Cara, e se tu batesse no piloto, ele caía da moto e tu ficava rodopiando sozinho no asfalto. Era muito idiota, mas era muito divertido, cara. Não joga hoje em dia não, velho, que eu fui baixar, eu chorei. Não, nem quis, cara. Eu tô sempre certo. Nem saiu primeiro pro Mega Drive. Saiu no Mega Drive mesmo? Desculpa. Sim. Caralho, então era um porte muito bem feito, velho. Acho que fizeram um jogo do zero pra o pra o Master. Não, nada que foi assim, sei lá, cara, terceirizada da Tectoy, de repente. Né? Porque na época do que saiu, acho que a SEGA do Japão já tava começando a cagar já pro Master. É verdade. Nessa lista que vocês passaram aqui, eu só uma dúvida aqui, porque eu vi o Castle of Illusion do Mickey. Ele saiu no Mega Drive ou não? Ele era do Master System originalmente? Mega Drive. Teve uma versão dos dois. Esse jogo era muito bom, cara. Foi lançado quase junto, assim, a versão dos dois. Era bem diferente um do outro, assim, mas... Ah, mas eu devo ter visto no Mega Drive mesmo, então. Da época. Do Mega Drive. Essa listagem aqui que tá muito boa, cara. Tem o Thunder Afterburner, cara. Mas eu ia dizer isso, Zwest. Ia dizer isso, cara. Esse é um jogo que eu lembro, cara, que eu achava muito foda. Nossa, Afterburner. Eu passei o vídeo do Strider pra vocês darem uma olhada depois. Difícil a beça Afterburner, cara. O Afterburner é até o estágio 14, 21, eu acho que. Não, peraí. É o 14. Que aquele esquema de você ficar rodando assim ao redor da tela funcionava. Depois vinha os inimigos com míssil até ligado, cara, você fugia. Sim. Acabou a tua mamata, né? Acabou a sua mamata, cara. Você ficava rodando ao redor da tela que nem uma privada, assim, ou dois jogos, 10 fases, cara, depois você fugia. É. Eu joguei, ó, falando em Mega Drive, eu joguei no Sega CD um jogo que era foda, velho. Que era o Snatcher. Ele se passava num universo meio Blade Runner, assim, meio não, total cópia do Blade Runner. Uhum. Só que era bom, era muito bem feito, era todo dublado o jogo. É, do Kojima, né? Pô, é. É verdade, essa porra era do Kojima! É, do Kojima. A puta da imitação do Blade Runner, velho. É, sim, ele já queria dirigir filme desde sempre, esse puto, né, cara? Sim, sim. Caralho, agora que tu falou que é do Kojima faz todo sentido, véi. Que começa a aparecer armas robóticas, armaduradas, toda a cidade. Tem até um robozinho que parece o Metal Gear, cara. Isso é, pô, é uma mistura de vários filmes, porque os próprios Snatchers, eles são a cara dos Terminators, sabe? É. É muito... É um point click, mano, esse Snatcher. Muito bom. Point click. É o Kojima Kojimando desde sempre, né, cara? Kojima Kojimando. tem nos créditos aqui dizendo cast do elenco, né? Uhum. Gillian Seed, Jeff Lupetin. Um dos personagens principais chama-se Metal Gear. É uma menina. Viu, cara? Esse cara tava já... You're in the Maker. Visionário, velho. Na verdade, ele já tinha lançado o Metal Gear pro Nintendinho já nessa época, mas... Mas é muito surpreendente o quão faz link entre os jogos dele, pô. Sim, sim. Falando que tá no mesmo universo, né? Se eu fosse, se eu fizesse jogo, eu também ia ficar linkando um jogo no outro, assim. Botar um traveco lá e... Fazer todo mundo comprar todos os jogos, né? É. Pegar todas as referências. Os putos lá do Matrix lá. Se desamparado, a dublagem em inglês do Snatchers é péssima, velho. Na época era muito ruim, cara, a dublagem em inglês em geral, né, cara? Não, mas a japonesa não é muito melhor. Não, falou de inglês. Ah, não, sim. Inglês. Na época, em geral, era muito ruim. Tem jogo hoje em dia que é ruim pra caralho. Eu lembrei de um jogo, eu não sei que podcast foi que a gente falou isso, porque meu estado alcoolizado não permite eu lembrar. Que o Flamer quis elogiar a versão do Aladdin no Mega Drive e todo mundo falou que a Super Nintendo era melhor. Ah, cara, era muito boa do Mega Drive, cara. Na verdade, tinha uma espada, né, cara? Do Mega Drive era meio agressiva, só isso. Não, mas era estranha a versão do Mega Drive. Ah, mas o gráfico, assim, tipo... Era a mesma coisa, era diferente, era melhor. O gráfico era bem parecido, cara. Uhum. Só que tinha uma fase, é o que eu falei, tinha uma fase muito filhos da puta, sabe? A do Nintendo era mais tranquilo, tirando aquela fase do tapete na lava. Se puder, a do Mega Drive era bem tranquila, cara. Uhum. Do Mega Drive não, do Nintendo era bem mais tranquilo que a do Mega Drive, cara. É, porque você... era mais hardcore, mas a animação do Mega Drive era mais bem feita. É porque eu lembro, sempre tinha esse esquema na época, assim, de quando saía a versão pro Mega Drive, pro Super Nintendo, sempre tinha essas comparações, essas pessoal querendo puxar sempre a brasa pro seu lado e tal, isso eu lembro. Agora, pra vocês pararem de me sacanear dizendo que a Aladdin era um assassino na versão do Mega Drive, vê como é que você derrotava os inimigos. Foi dirigido pelo Zack Snyder. Zack Snyder. Ah, tá. Isso prova, tá? É bem mais infantilzão, sabe? Ele tem uma espadinha, mas... Tudo bem que ele não tem espada no jogo, mas... No filme. Ah, tinha isso aqui mesmo, cara. Nossa. Sim. Era bem mais animado. Todos os sprites tinham mais animação e tal. Sim. O jeito que mede a vida dele, né, cara? É na fumacinha da lâmpada. Da lâmpada do gênio, cara. Muito bem feito. Era da Capcom, né? Sim. Os dois, né? Era da Capcom. Inclusive, ele não tem uma espada no da Nintendo, porque a Nintendo disse que não queria um jogo violento para suas crianças. Não, mas tipo, ele não tinha. Não tinha também, né, cara? Não, mas também, não, né? Mas ele não tinha. E fulgava muito na época, né? Isso me lembra o. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Que dá pra fazer um código que dava pra destravar o sangue do Mega. O Super Nintendo era leite que saía das pessoas. Era areia. Suor, era areia. Porra. Suor. Areia, era tudo nordestino. Cara, que merda, né? Que o fatal do Johnny Cage era ótimo, né? Ele enfiava o pé no peito do cara. O cara caía. Era, cara, tipo... Cara, eu acho engraçado, cara, como é que o Mortal Kombat primeiro conseguiu fazer tanto sucesso sendo tão ruim, cara. É o sangue, cara, é o sangue. O sangue fez a diferença no Se você no tirar a jogabilidade não é muito boa, né, cara? Não, era péssima a jogabilidade, cara. Ah, eu tô tentando ser diplomático dizendo que não é muito boa. Mas não, mas era péssima mesmo. É horrível, é horrível. É horrível, cara. O sangue, cara, me lembrou um que era muito melhor, muito mais sangrento e escrotão do que o Mortal Kombat, que era The Immortal. Não lembro dele. The Immortal? Não lembro, cara. The Immortal. Era um adventure tipo isométrico, né? Você via o carinha numa visão meio lateral de cima. E, cara, esse jogo era difícil, cara. E ele era muito sangrento, velho. Cara, você encontra um apoio de um videozinho pra mostrar pra vocês. Mas, por enquanto, fiquem com essa... pequenina imagem. Ah, eu lembrei agora! Véi, esse jogo era muito violento, véi! Esse jogo, ele era muito violento. Manda outro print, que eu não tô enxergando violência nenhuma. Mano, manda o print aí. Butterhouse era sangrento. Butterhouse sim, né? É, e outro. Esse é outro, hein? Toda a série do Butterhouse, cara. Se você que via... violência de verdade, você tinha que ir pra SEGA, cara. É, ele é sangrento, cara. Um verme saiu do buraco e engoliu o cara. Uma das versões das mortes. Pô, legal a morte dos inimigos, cara. Que o carinha corta ele no meio, cai um pedaço pra um lado, outro pedaço pro outro. Sai tripa dentro e tal. Sai tripa. É bem gráfico, cara. O negócio é bem gore. É, eu tô vendo. Ah, tô vendo. Esse vídeo é só de morte, eu acho. É, só de morte. Caralho, a entrada já é macabra. A cabeça do cara explodindo, o negócio era gore pra caramba, cara. É assim, um jogo que eu tenho certeza que o Sapão ia ficar excitado. Excitado. O que o Wesley falou também, cara, é Pater House, né, cara? Toda série do Pater House. Pater House eu lembro. Foi um dos jogos que eu só fui jogar em emulador e puta que pariu, cara, é incrível. E é bem doente, né, cara? Muito, muito doente, cara. Muito doente, o feto gigante abortado, pendurado assim, tem que passar a serra elétrica nele, cara. Vixe, mano, tenso. Sabe um jogo que eu sei que era massa, que eu curtia, pelo menos, né? Era o... No Mega Drive era chamado de Rocket Knight. Ah, Rocket Knight Adventures. Que era um bangá, que era um... Era um gambá, não era um rato. Era um gambá, cara. Era um gambá. Era um mamífero, focinho. Cara, gambá não é mamífero, gambá é um marsupial, cara. Eu acho. São marsupiais, cara. Marsupiais, eles têm bolsa. Eles são marsupilames. Marsupilames, vem correndo, mano. O Evandro cantando assim e eu vejo a foto do Goomba feliz, tá ligado? Tá errado. É muito errado, velho. Tipo, esse Goomba ganhou na loteria, tá ligado? Esse Goomba ele é feliz demais, cara. Ô, olha que eu vou pensar. Marsupiais também são mamíferos, seu puto. tu tá vendo minha câmera, né? Aqui pra ti. Ai, caguei. Eu tô bêbado. Esse jogo era divertido pra caramba. Muito legal, né? Cara, tirando a fase da água, que é uma merda. Que é uma constante em jogos, né? Fase de água é uma merda. Fase da água, cara, a fase da água, além de ser uma merda, era filha da puta. Mas esse jogo era muito legal, cara, o Rocket Knight. O final, claro, não variava muito, nessa época não tinha tanto essas merdas. Mas dependendo do nível que tu colocava, se botava normal, hard, very hard, ele mudava um pouquinho, assim, o final do chefão, assim. Ele tinha outras formas, assim, era bem legal, cara, eu gostava desse jogo. Rocket Knight Adventures, é que no Super Nintendo era o Sparkster. Isso. Uhum. Coropia, cara, esse joguinho é muito legal, cara. Eu queria ter visto outros jogos desse. O Mega Drive teve dois esse daí. Chegou a ter outro? Teve continuação. Teve. Pô, massa. O jogo que eu joguei bastante no Mega Drive foi o jogo do Justiceiro também, né, cara? Outro veterano. É aquele que tem o Nick Fury também, com o Player 2? Isso. Tem. São dois, não são? Um com o Nick Fury, Justiceiro e Nick Fury, e tem um que é só o Justiceiro, não era? Eu peguei um que era com o Nick Fury, isso, eu lembro desse. eu peguei um aqui, que é incrível, vou passar a imagem pra vocês. Que é o jogo do Show do Milhão. Não, cara, não é assim. Show do Milhão. Mano, que merda é essa, velho? É, saiu o jogo do Show do Milhão pro Mega Drive, acho que saiu dois até. Caralho, cara, que porra é essa, velho? Ó, seguinte, eu tava lendo o negócio do Mega Drive de 2006. Até hoje foram feitos mais três jogos pro Mega Drive. Caralho, isso. Velho. Eu vou escrever um post sobre quanto minha vida mudou depois que eu descobri isso, cara. Agora. Caralho. Você vai ganhar R$1 milhão? Caralho, jogo do Show do Milhão pro Mega Drive, meu. Não tô pensando nisso, cara. Não faz sentido nenhum também. Teve comercial na TV até, cara. Nossa, cara. Puta merda, velho. Posso perguntar? Posso perguntar? Posso. Está certo disso? A minha imitação é sempre impecável. Sim. Impecável, velho. Estamos prontos. Mas aqui tem o... Até um... Cadê? Tony Jair, cara. Falando de... olha aí, eu ia falar disso agora. Tony Jair, cara. Porra, como não? Ele era fantástico, né, cara? Porque ele tinha todo aquele esquema de ser random, né, cara? Tinha um mundo random, né? Pra você escolher, então você não tinha como decorar o caminho e tudo. Tinha um multiplayer fenomenal, né? Saber isso mesmo, velho. Isso. Uma coisa exclusiva pro mercado brasileiro que eu vi aqui no fim da lista foi o Duke Nukem 3D pro Mega Drive. Nossa, mano. Caralho. Só as pernas. É, rapaz. Nossa, só pernas mesmo, cara. Pega faz pra você, cara. Só a Tectoy faz pra você. Pô, Duke Nukem em 3D, hein, velho. Olha só. Exclusivamente pro mercado brasileiro. Eu vi aqui também que tem duas coisinhas que remetem ao nosso podcast de Super Nintendo. A primeira é quando o Bruno fala aquela idiotice lá que o jogo do Wildcat era legal. Eu nem sei se foi nesse podcast ou foi em outro site, tá ligado? Foi algum outro, cara. Não importa. Já foi nesse site. Não, esse jogo é legal porque dava pra você pegar as motos e jogar nos caras, mas o Two Crude Dudes já fazia isso muito antes. Ah, ficar jogando na tela. Tem o Tartaruga Ninja, cara. Não, ele pegava a moto e jogava nos carinha. O Bruno, segundo o Bruno, isso é um excelente argumento pra dizer que o jogo da Cats é bom. Ah. Porra, Street of Rage muito melhor, então. É. E outro que eu lembrei também era um que é prequel daquele lá que a gente tava falando de jogo de robô que era legal pra caralho. Qual que era? Cyber, não, Metal Warrior, cara. Nossa, Metal Warriors é excelente. Esse aqui é o prequel de Metal Warrior, cara. É o... Sério? Target 30, isso. Ah, que massa, cara. Ele é bem simplesinho, né? Assim, uhum. Ver o gráfico dele é bem... Sim, sim. Bem simples, né? É um prequel do Metal Warrior. Um jogo que eu não vi, que eu não joguei, mas eu gostaria de jogar, era esse aqui, ó, Robocop vs Terminator. Nossa, ah, eu joguei isso, cara, eu joguei isso no Mega Drive. Caralho, achava muito ruim, cara. Era péssimo. Ruim? Que merda. Era ruim. Uhum. Mas falando de ruindade, cara, no Mega Drive também tinha o Pit Fighter. Nossa. Pit Fighter era o tataravô do Mortal Kombat. Ali eles mandam um aqui que eu tenho quase certeza que é Fairy Tail. Fairy Tail é um jogo RPG bem clássico, que você vai andando pelo jogo e o jogo vai te contando, vai narrando, sabe? Como se fosse história de RPG, sabe? Oh, isso aí, então, saiu, isso aí pulando... saiu um jogo igual essa semana no 365 Indies, hein, cara? O Bastion. Seja lá que semana, seja lá que semana que vai sair esse podcast. Bastion. Bastion. Bastion, isso aí. Bastion. Ah, o Bastion. Vai estar aí no post. Não, aí o Fairy Tail. O Fairy Tail, ele é um jogo que você vai andando por uma planície, sabe? E vai encontrando castelos, cavernas, e vai explorando, sabe? E na narração do jogo, né, entre aspas, aparece lá: então, Eduardo teve fome, e ele comeu uma de suas maçãs. E tem um texto assim, todo embaixo, sabe? Vai falando, tipo, né, então, Eduardo derrotou duas caveiras. Ah, ele vai narrando o que você vai fazendo, sim. Que exato. Foda. E, tipo, cara, é muita coisa que você faz, tipo, então, ele achou um totem de pássaro. Aí você bota totem de pássaro, aparece o mapa todo visto de cima, assim, sabe? Que é isométrico o jogo. Aparece todo o mapa, assim, ao redor, como se fosse um mapa mesmo, sabe? Papel. É muito bem feito pra época. Legal. Ah, um gráfico bem, bem simples, sabe? Ah, sim, é tipo... É Julian o nome do personagem. Julian. Aqui, ó. Julian revistou o corpo e encontrou uma espada e uma chave verde. Pai do Cristo. Ah, e o foda, o life não aparece em barrinha de life não, sabe? Lá aparece em numeração, bem RPG mesmo, sabe? Tipo, lá é HP, 237. Não tem barrinha nem indicação, sabe? Tem que ficar fazendo conta, eu odeio assim, cara. Mas o jogo é bom, o jogo, você vai comendo as coisas, tem que dormir também, anoitece, tem ciclo de noite. É muito completo o jogo pra época, muito completo mesmo. Você falou em dormir e comer, isso aqui, ô Flamengo, se tem um jogo que não permitia que você nem comesse, nem dormisse, era este, Kid Chameleon. Nossa. Ah, nossa, cara, Kid Chameleon, cara. Kid Chameleon. Se você quisesse chegar até o final, você não podia comer nem dormir por pelo menos um dia inteiro. For real, né? Ele tinha 101 fases. Caralho. Não tinha password, não tinha bateria. Você tinha que ir da primeira até a última. E as fases não são curtinhas. A maioria delas é gigantesca. Algumas você leva, tipo, sei lá, meia hora pra passar, se você for bom. Nossa. Ah, não, Esse jogo me lembrou um pesadelo de minha infância, véi. Dragon Crystal era um RPG tipo RPG clássico, de turno e tudo mais, que não tinha save, véi. Nossa! Isso aí, cara, era gigante. Eu acho isso muito bom, cara, porque eu acho que essa gurizada de hoje em dia... Por que o Edson tá se revirando de um lado pro outro ali, cara? Desculpa, tá botando aqui, ó. Zazá. Tá querendo sair. Isso é bom, cara. Eu queria que essas criançadas de hoje em dia jogassem esse jogo, cara. Tipo, sabe? Ah, cara, não ia ter força pra isso, cara. Essas crianças que se acham foda no Call of Duty, Tem criança que não consegue passar na primeira fase do Mario, cara. Imagina que merda, cara. Zerei God of War. Até eu, filho da puta. Até eu nunca joguei zero essa merda. Não consigo passar do primeiro mapa do Metal Gear Solid. Cara, vai jogar Ghost in Goblin, cara. Vai jogar. Como é que é o... Ghosts'n Goblins, né, cara? Joga o Walter Atibes. Quem que não passava do primeiro bicho que aparecia no... Sou eu. Do Dragon's Crest lá. Nossa. Sou eu. Sabe, cara, é muito lamentável. Eu acho essa geração é muito lamentável, sabe? Eu queria ver o neguinho que... Cara, eu fechei Gears of War em X horas. Queria ver esse molequinho jogando Shakan. Cara, chacanzo este. Esse jogo era do caralho, velho. Legal pra caralho. Cara, cara, aqui, ó, eu não jogava Mega Drive, eu achava esse jogo foda pra caralho, velho. Chacan é muito. Chato, cara. O cara que venceu da morte nas espadadas, né? Aí ficou amontoado a ser um bicho eterno até destruir todo o mal do universo, cara. Cara, chacana do caralho, velho. É, só. Difícil pra caralho, cara. Era implacavelmente difícil. A única vez que a gente chegou no final foi o meu primo, por acaso, descobriu a combinação de duas poções lá que deixou ele invencível, cara. Mas nunca mais ele conseguiu fazer, inclusive. Porra, me lembrou uma coisa interessantíssima, velho. Que saiu um jogo, um fã, né? Ele fez um jogo pra o Mega Drive atualmente, né? Ele saiu, ele fez cartucho puta, mesmo, sabe? Foi mal, pode continuar. É que eu morri. O jogo chama-se Piesolar, velho. O jogo é incrivelmente bem feito. Ele foi feito pra o Mega Drive em 2004, começou o projeto, ele terminou em 2008, se não me engano. Ah, e eu vou mandar uma foto que vocês darem uma olhada na arte do jogo, nos gráficos e tal. Que tipo, ele funciona no Mega Drive mesmo, tá ligado? Difícil ser pra o Mega Drive hoje, né? É, tem uma trimulada roupa. O jogo de golfinho do Mega. Mas o Echo de golfinho, cara. Echo. Ah, eu só perguntei. O jogo do golfinho aquele era do Mega Drive? The Dolphin, né? Echo the Dolphin. Chama massa. Como falava um colega meu, Echo the Dolphin. Ele é em português. Não tem o jogo do Echo the Dolphin, cara. Echo the Dolphin. Echo the Golfinho. Parece Cavaleiro do Zodíaco, né? Ah, eu sou o Cavaleiro. Eu sou o Echo de Golfinho. Echo de Golfinho. Por Atena. Nossa, eu escrevi Dolphin. Eu tô tão bêbado que eu escrevi Dolphin com C cedilha, cara. Não, não me pergunta onde eu coloquei. Mas saiu. Ah, que legal. O jogo que eu falei lá, que saiu pra Mega Drive, eles fizeram um Kickstarter pra fazer. Pra fazer versão HD pra Xbox 360, PC, Linux, Mac e Dreamcast também. Porra, que massa. Eles pediram pediram 139 mil, ganharam 231 mil. Pô, massa, cara, massa. Tá bom, hein? Eu tinha comentado no chat aí faz tempo do Lost Vikings, cara. Vai sair pra Wii U. Ah, Lost Vikings também. Sério? Tá de graça. Lost Vikings? Não, o Piesolar. Não, não, não, não tem um curso. Caralho, tá falando do jogo anterior. Lost Vikings tá de graça, pô, pra computador. Sério? Sim, eu tava jogando dia desse. Opa, lá no site da. Tô baixando o link. Lá no site da DC. É o que eu falei, né, cara? A SEGA tá muito na merda. Ali na merda, né? A SEGA tá dando a bunda por um prato de comida. Mas desde, cara, que a SEGA. Não, para aí. Desde que a SEGA cancelou. Eu acho que era Blizzard, cara. É da Blizzard? É da Blizzard? Ah, tá. Foi mal. Mas aproveitando o gancho, desde que a SEGA cancelou os negócios pro melhor videogame de todos, o Dreamcast, nunca mais foi a mesma. É. Mas é, cara. Fiquei 14 minutos, o cara venceu. Porra, se foda. 14 minutos, Chacan, cara. 14 minutos. Cara, ele era muito foda. Olha só, os jogos que estão de graça no site da Blizzard: Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing, Warcraft 1, Blackthorn, Warcraft 2 e suas expansões, Diablo 1. O Blackthorn, cara. Blackthorn, cara. O Queen of Cards, item. Pra jogar. Rock'n'Roll Racing com a música, vai tomar no cu. É uma música, a música é ruim ainda mais. Bota as tuas músicas, cara. Bota os teus metal de fundo. Hoje em dia você pode colocar o seu. Caralho, Rock'n'Roll Racing saiu pra Game Boy Advance, velho. Aí. Ou você pode pegar o emulador do Super Nintendo e jogar, cara. Eu lembrei outra coisa bosta. O teu carro standard de andar é verde, velho. Nossa. Eu só jogava com carro preto, cara. Também já. Ou preto ou vermelho? Não, preto, cara. É. Só preto. É cor, velho. Vou jogar qualquer cor, sempre, foda-se. É quem jogou do. Ah, agora, o Tav, cara. O Tav Maníaca. Eu tinha esse cartucho, cara. Era uma desgraça pra jogar, era muito difícil. Mas o negócio mais legal, cara, era o jogo. Era muito legal. Era a Nintendo. Legal, era muito bom. É legal a Nintendo, os hackers, né? Os doidos piratão tentando botar a Sonic no Super Nintendo, tá ligado? Tomário. Aí saiu com. Não. O que saiu de ligeirinho, cara. Que eles fizeram um port do ligeirinho. Não, é isso aí mesmo. Era assim que chamava? Somário? Uhum. Eu acho que sempre chamou. Qualquer hack que tem de Mario pra, ou de Sonic pra Mega Drive, pra Super Nintendo, chamou de Somário. Somário, cara, joguei muito Somário. Ô, gente, ainda bem que você falou desse do TAS, cara. Que assim, eu tinha 4 cartuchos e um deles era TAS, cara. E puta merda, que jogo desgraçado de difícil, velho. Cara, esse jogo do TAS, eu tinha. Eu joguei ele pro Master System, cara. Teve o Master System também. Mas era tipo, era o mesmo. Era o mesmo jogo ou não? Era outro? Não, era um pouco diferente, mano. Ah, tá. Ah, é assim. Eu joguei um no Master System que era bem baseado no desenho do Tasman. É esse então. Era esse. Que é a mesma pegada. Ah, tá. Tem o pai dele e tudo mais, falando blá blá blá. Isso, o pai dele fala pra ele que tem uns ovos gigantes de pterodáctilo no tal lugar, ele vai lá pra comer o ovo. Ah, esse mesmo. Esse mesmo. Ah, caramba, Quackshot, velho. É o Quackshot, é verdade, cara. É bom pra caramba, era muito bem feito. Sim, ele tinha toda uma coisa de exploração, você tinha que ir numa fase, pegar um item, depois voltar pra uma lá pra outra fase, depois voltar pra ela. Era um Metroidvania da vida. É, exatamente. Isso. O Castlevania do Mega Drive também saiu muito bem. Saiu bem tarde, na verdade, né? É verdade. Mas era legal. Line, ele era muito bom. E tinha dois carinhas, né? O interessante é que não era nenhum Belmont, né? Era o Morris lá, baseado no cara do livro. E um cara com uma lança, né? O Eric Lecard. Não, Sonic a gente só falou no começo, cara. Sonic eu joguei muito 2, que é o que eu passei a imagem aí. Cara. Porque eu. Não, é porque, tipo, é o. Meio que carro-chefe. Carro-chefe Mega Drive, é Sonic, né? Sonic. Tem que falar antes de terminar esse podcast. É, todos os jogos bons do Sonic, o pessoal lembra, são os do Mega Drive. São os Mega Drive. Sonic Knuckles, Sonic 1, 2 e 3. Ah, não. Esse Sonic novo que saiu aí pro nova geração, que ele tá me registrando. Generations. Tava legal pra caramba. Generations é muito bom também. Mas eu gostei. Mas pra te ver com o meu negócio, né, cara? Eu curti muito mais jogar com o Sonic velho do que com o Sonic novo. Sim. Era muito mais divertido. Esse que eu acho que a Sega tinha noção, cara. Qual? O Sonic não era um jogo de corrida, cara. Era um jogo de plataforma, né, cara? Sim, é um jogo de plataforma. Tipo, é um. Eu acho que eles esqueceram isso em alguma parte do Dreamcast, né, cara? Esqueceram que era um jogo de plataforma e fizeram um jogo de corrida, praticamente, né, cara? Você nem controla o bicho direito. Uhum. É, o do Mega Drive, cara, eu joguei pouco, assim, mas era legal, cara. Tipo, a gente tá sempre sarreando, assim, tirando sarro do Sonic, mas o... O Mega Drive era ótimo. Mas era bom, cara. E quando saiu o Sonic 2, cara, aqui no Brasil tinha aquele... O cartucho é pronto pra vender. Que era o cartucho beta, cara. Que sabe-se lá como saiu da porra do Japão e veio para aqui no Brasil? Então, era um jogo beta, então tinha fases que acabaram não entrando no jogo original. Cara. Eu joguei esse aí, um colega meu tinha, cara. Eu joguei muito esse beta. Sonic... O 2 era o que tinha o Tails, né? Era, foi introduzir o Tails. Miles ou Tails, depende da... Miles, Tails, Troll. Vai com o gosto do freguês. Mas quantos Sonics tiveram pro Mega Drive? Todos. 4. Todos eles pro Mega Drive a seguir. Ah, não. Da série, teve 4. Da série 4. Principal. Aí teve aquele 3D Blast, teve aquele lá que era pinball. Ah, mas essas coisas não, né? É, não conta, né, cara? Então da série teve 4. Acho que Sonic o melhor Blast. Mesmo é o Sonic 3 com o Knuckles, né, velho? Sonic que é bem Knuckles. Divertido. É, teve o Sonic Knuckles e o Sonic 3. Que é o que eu tô vendo aqui. Ele tinha um cartucho que era capaz de importar o conteúdo dos cartuchos de outros games da série pro cartucho do Sonic 2, né? Exato, você colocava o Knuckles no Sonic 2, por exemplo. Era bem legal. E toda vez que o Segui morre, a gente pensa que ele tá falando com a gente, né? Foi mal. Eu só não tô mutado. A parte tá mó difícil, numa porra de uma fase de água maldita do cacete aqui. Fase da água é o elemento. A fase de água é uma desgraça. As do Sonic era uma desgraça, você afogava no meio da fase. Não, eu sou mais o Mario, porque o Mario não se afoga. É, o Mario não se afoga. Mas eu vi uma entrevista do cara do Sonic, o lá, que ele falou que eles fizeram esse negócio do Sonic se afogar, porque ele achava na época que Porco Espinho sabia nadar, cara. Ele falou numa entrevista, né, cara? Que ele achava que o Porco Espinho não nadava, então ele fez que o bicho morresse afogado. Tá certo. Até hoje ele não aprendeu, essa puta. E o Sonic, eu acho que é no 2 Stage 5. O chefão, na hora que você enfrenta, é basicamente um pinball, né, cara? Que é a fase do cassino. Uma fase difícil pra caralho. Faz o cassino demais, cara. É muito, muito bonita, cara. Mas o chefão é um dos mais engraçados. Então, galera, já estendemos bastante nosso podcast sobre Mega Drive. Quero que cada um diga aí um remake de algum jogo que vocês achavam muito foda do Mega Drive que vocês gostariam de ver hoje em dia. Começando com o Gariba. Deixamos. Pô, cara, falando sério agora, esse recentemente eu acho que até reclamei com vocês que eu baixei um remake que saiu do Castle Illusion, do jogo do Mickey, né? Sim. E, cara, ele é tipo, ele é meio infantil, assim, pá, mas o jogo não é ruim, tá ligado? Eu até peguei, assim, depois eu falei mal dele no começo, porque eu não tava conseguindo passar, e vocês sabem que eu tenho tu essa mania. Tu sempre fala mal do jogo, se não consegue passar, né? Mas, porra, o jogo, ele tá bem daorinha, tá ligado? Uhum. E vale, quem quiser pegar aí, vale, porque é um ótimo jogo. Show. Godoka? Então, é meio difícil porque a SEGA já fez remake de todos os jogos que prestavam. Alguns ela cagou e outros ela fez bem, cara. Tipo, um remake de Pit Racer, de Pit Fighter, né? Pit Fighter. Não sobrou mais nada. Splatterhouse eles acertaram, Altered de Beast eles fuderam com a franquia, Golden Axe eles fuderam com a franquia. Então, sobrou só Pit Fighter, eu acho, cara, que eles não fizeram remake. Mas... Então, Shinobi, cara, Shinobi. Eu gostaria Shinobi, de ver também. É verdade. Remakezinho foda. O Flamer? Golden Axel, porra! Por que não? Por que não, velho? Fazer com gráficos fodas, assim, isométrico de lado mesmo, assim, sabe? Isométrico, porradaria sincera, sabe? Ah, cara, eu assim, tipo, eu, porra, jogo muito, muita coisa assim mesmo. Eu curto muito essas visão, assim, cara, isométrico ou side-scrolling mesmo, sabe? Tipo, pra mim... Eu não gosto. Ah, para, Edson, porra, cara. Eu adoro, cara, eu acho foda. Eu adoro, cara, adoro esse jogo assim, velho. É muito massa, velho. E, sei lá, não é pela nostalgia, assim, tipo, é porque eu curto mesmo jogar jogo assim, cara. Ah, mas imagina aí, um Golden Axe hoje, modernão, assim, gráfico bem feito, arte bem feita e tal. Sim, cara. Seria do caralho. Mano, sabe o que eu sou? Eu queria muito ver, tipo, jogo de hoje em dia nos videogames antigos, tá ligado? Tipo um GTA San Andreas, sei lá, tipo... Cara, eu adoro, assim, agora tu falou, eu adoro quando eles fazem aquelas... Aqueles, tipo, aqueles videozinhos. Aqueles videozinhos, assim, mostrando, tipo, sabe, GTA 8-bits, sabe? Cara, eu adoro esses. Ia ser muito demais se rolasse uns bagulho desse de verdade. Tipo, ah, vai sair um GTA pra Mega. Cara, ia ser muito foda. Não, pior que é, cara, eu adoro quando sai essas. Os caras fazem até uns videozinhos de gameplay e coisas, sabe? Tipo, eu acho muito foda, mano. Então, pô, tem uma escola, digamos assim, de galera que faz The Make, que é o remake pra versões de videogames antigos, sabe? E tipo, tem versões pra Atari 2600 de Shadow of the Colossus, velho. Porra, que da... Caralho. Shadow of the Colossus ia ser um jogo muito foda, tipo Super Nintendo, Mega e tá ligado? Cara, mas sim. É no Atari, velho, é bizarro. E eu tô com a versão aqui de Nintendinho de Team Fortress, pra vocês verem. E é tudo jogável, né? Acho que não, tá? Uhum. Ou falando em remake, só cortando um pouquinho. É, o remake do Shaq Fu, ele vai sair mesmo ou aquele trailer foi só de sacanagem? Vai sair, sim. Sim. Nossa, nossa, mano, vai cara, sair, cara. Ele foi aprovado. Eu acho que esse negócio, cara. O cara tinha na cabeça, eu não sei, cara, mas tipo, eu acho que vai sair mesmo. Zwaist? Pra finalizar, eu tô dividido entre um remake de um dos melhores jogos do Mega Drive e um dos piores. Eu queria um remake do Pulseman, né? Que é um joguinho tipo Mega Man, que saiu perto do final da vida do Mega Drive, que é legal pra caralho. Pulseman. Muito bom. Ou então eu queria que eles fizessem uma versão nova e mais cagada ainda de Slime World. Que é, na minha opinião, um dos piores jogos já feitos em toda a história. Ele merece o jogo, o troféu ET de ruindade, cara. Nossa, só cozinha, velho. Gunstar Heroes, velho. Muito pior. Nem comentamos sobre Gunstar Heroes, velho, que é um puta do jogo da SEGA que surgiu no Mega Drive. Mano, sabe o que a gente não falou? Aquele, o jogo dos cowboy lá, ele também tinha pra Mega, não tinha? Sunset Riders. Eu jogava um outro também, aquele que tinha mira, como é que era o... Esqueci o nome. Que de matar o pato? Não, era de cowboy também, só que... Eu jogava Indiana Jones, cara. Indiana Jones do Mega era mó bom. O Rambo do Mega era muito legal. O Rambo. Eu não sei se alguém jogou, mas teve um jogo que saiu só pro mercado nacional também, que eram as Febres Frustradas do Pica-Pau. Oh. Ah, não, velho. Esse jogo foi feito no Brasil e era muito mal feito, velho. Sim, eu tinha um amigo que tinha esse jogo, cara. Ele falou, ele adorava. Eu não tive coragem de jogar essa porra. Que bosta. Cara, eu tô vendo umas imagens do Shaq Fu aqui. Jogo. Não, cara, esses dias eu peguei um emulador pra jogar o Shaq Fu, velho. Eu chorei. Já era ruim na nossa época, tá ligado? Cara. Mas olha, eu tô vendo o novo Shaq Fu, cara. Ah, o novo tá excelente, cara. O novo vai ser. O novo vai chegar pra vacalhar com a geração. É muito. Puta, o Edson mandou essa cosplayer aqui da Tiri Framer, né, cara? Uhum. E antes eu mandei o Golden Axe, o último que saiu. Isso. Entretei, cara, eu vou. Bom, eu sei que esse cara nunca não vai me ouvir, então foda-se. Vou detonar o cara. Ele confessou pra gente uma vez que ele batia umas bronhas pro pôster do Golden Axe. Que ele tinha ganhado na revista Super Game. Yeah! Eu tô com o pôster aqui, vou mostrar pra vocês. Esse mesmo, cara. Passa aí, eu quero ver se é. Pior que tá miudinho. Deixa eu ver um grande. Ah, peguei um aqui. Passei de ver se é válido pra um adolescente de... Com ela, parece uma fisiculturista. Deixa eu ver. Ele confessou pra gente que esse e a... Ele dava o golpe lá da voadora do Street of Rage, ficava pausado lá e mandava brava. Nossa, cara. Não dá. Olha o pé, velho. Olha o joelho, aonde tá? Caralho, como assim, velho? Ela tá com a perna quebrada. Ela tá com a perna quebrada, cara. Certeza. Não, mano, não dá, cara. Não, não... Olha o MacGyver bombado da frente, cara. Olha o MacGyver tá. O MacGyver bombado tá melhor que a mulher, cara. O anão bombado. Mano, o pior, Edson, é que não era esse, cara. Era aquele outro da espada? Isso, que ela tá montada em cima do lagartão. Ah, não. Então é outro. É pior, porque. Porque ela fica no fundo da imagem, cara. Nossa, cara. Tem até esse aqui, um anão na xereca dela aqui. Nossa. Então, cara, era pra esse. Deixa eu ver. Esse tá mais bonitinho, esse tá mais bem desenhadinho. Tá, cara, mas o problema é que ela tá lá no fundo da imagem, né, cara? Então, pro cara descascar dele, ele tem que focalizar exatamente ali, né? O cara tinha dar um recorte, assim, no... Essa arte tá bonitona, tipo... cara. Mas, porra, meu velho, porra, não, cara, não. Tá, velho, vai abrir um catálogo da Hermes, tá ligado? É, pega o bagulho da Avon, cara. Porra, mano, mas isso aqui não dá. Não dá. Essa arte aqui, o cara acordou um dia e falou, eu vou chupetar o Frazetta até não sobrar mais, né? Não, esse estilo de pintura tá puro Frazetta. Não, porque o Viking tá totalmente diferente do outro ali, do estilo do negócio, né, cara? Tipo, tá muito sinistro. Boris Golden Axe, deixa eu ver quem é esse cara. Ai, cara, não, chega. Não é o Boris Valejo? Não é o Boris Kazoy? Nossa. Galera, Boris Valejo. É o Boris Valejo. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Mega Drive ou vamos encerrar por aqui? Nossa. É Mortal Kombat melhor que Street Fighter, Sonic melhor que Mario. Pronto, pode encerrar. Essa declaração errônea do Edson, totalmente fora de contexto. E que vai ser cortada do. Vai ser cortada. Eu vou fazer um pi, pi, pi, pi. Não, cara. Eu escrevo nos comentários, não tem problema. Pode escrever o que tu quiser, cara. Eu vou lá e te edito. Vou remover. Tá falando com os dois caras que podem remover os comentários. Eu vou apagar teu comentário, Edson. Tu vai. Vai no inferno. E chega de Mega Drive, cara. Pronto, falamos sobre Mega Drive. Até a semana que vem. Abraço! Alô! Morrendo pra caralho no Dark Souls, fora-se Mega Drive. Boris Valejo, cara. Ele é um dos fodão, cara. Alejo, boa. Alejo jogava muito no Campeonato Brasileiro.